engana meu coração, mas foi em vão. A verdade vem não dá. Eu só penso em te encontrar. Eu quero teu amor. A direção, se eu disser que machuquei meu coração, quando eu disse não, tudo que eu vejo só lembra você, e é impossível te esquecer, por isso vem amor. De tudo que vivi, você foi mais do que eu imaginei ser capaz. Se eu tiver todo teu calor outra vez aqui, olhe bem para os meus olhos pra sentir quando eu sofri. Hoje eu sei que preciso de você, e não dá pra imaginar te perder. Eu amo teu amor. Você foi mais do que eu imaginei ser capaz. Se eu tiver todo o teu calor outra vez aqui, olhe bem para os meus olhos pra sentir quanto eu sofri. Hoje eu sei que preciso de você, e não dá pra imaginar te perder. Eu amo teu amor. De tudo que vivi, você foi mais do que eu imaginei ser capaz.